falar de Logos número 3, realizou-se em 7 de dezembro de 2005 e foi com José Pacheco Pereira, autor do blog Abrupto, ensaísta e professor universitário. José Pacheco Pereira, nesse dia, defendeu que um dos pontos fundamentais com os quais podemos capacitar os cidadãos é o da literacia. Ser capaz de ler, de entender uma imagem ou de destrinçar um sítio credível de outro não credível. A educação para os média e a educação à imagem são domínios em que temos que atuar para não sermos submergidos na onda das imagens e das representações. Portanto, um colunista intelectual respeitado não prescindiu de usar a blogosfera para se exprimir. Que consegue José Pacheco Pereira com o blog que não seja possível com os livros, a coluna na imprensa ou as entrevistas na rádio e na televisão? O melhor é ouvir o que José Pacheco Pereira disse nesse dia. Foi própria, porque responde a cadeia, ou que escreva, que me interessa, e de espaço público, discutir, conversar, falar, ou às vezes pura e simplesmente dizer, porque não, muitas vezes disse não necessariamente para conversar, não necessariamente falar, mas disse. E desse ponto de vista, o programa do Abrupto foi sempre desde o início o programa que, no qual eu me reconheceria com 14 ou 15 anos no liceu, quando a gente tinha aqueles projetos mirabolantes de fazer na altura revistas literárias, que evidentemente não se podia fazer, porque havia a censura que era muito caro. O projeto do Abrupto foi, depende de uma agenda que está longe de ser política, eu acho alguma graça quando o Abrupto foi classificado como bloco político, e bloco que não escreve sobre outra coisa que não seja político são classificados como não sendo blocos políticos, apenas pela circunstância de quem os escreve não ser conhecido como político. É evidente que há uma enorme quantidade de blocos que escrevem sobre a política e que nunca são classificados como blocos políticos, e se formos ver, inclusive, a importância da temática política nesses blocos é muito maior do que, às vezes, nos chamados blocos políticos. Portanto, esta agenda própria, esta audiência potencialmente universal, esta capacidade de se poder usar um meio no qual se pode utilizar todos os mecanismos comunicacionais, o mecanismo do debate, da discussão, da provocação, da resposta, da pura enunciação, da pura declaração, do puro gosto, do exercício do gosto. Portanto, exatamente porque o editor do blog sou eu, portanto, quem é autor é ao mesmo tempo o editor, nele se pode efetivamente pôr todo um vasto conjunto de coisas cujo centro, evidentemente, são os interesses de quem faz o blog. Essa é a grande diferença entre o grupo e o estudo sobre o comunismo. O estudo sobre o comunismo está um bloco temático em que o autor é menos importante do que as matérias sobre as quais ele está a tratar. Portanto, é um blog, estudo sobre o comunismo é um blog que é um complemento dos meus trabalhos sobre história contemporânea e que, portanto, segue rigorosamente os critérios que eu utilizo para fazer a história, exatamente os mesmos. Publica documentos, publica recensões críticas, publica referências bibliográficas e é, no fundo, um instrumento que poderia ser feito numa página tradicional e não necessariamente num blog. Portanto, não é um verdadeiro blog, o Abrupto é. Mais características deste programa inicial do Abrupto. Portanto, eu queria fazer isso. Pensei, foi vendo os instrumentos, já antes quis fazer uma página pessoal, mas não tive tempo nem oportunidade. O blog, a facilidade da edição, permitia-me fazer isso com relativa facilidade. Acho que é algo que explica a revolução dos blogs, a facilidade com que, de facto, ele se constrói e ele se alimenta. Depois, no programa, o programa inicial do Abrupto, o Abrupto, sob esse ponto de vista, um blog conservador, é o mesmo no primeiro dia e hoje. Um arranjo gráfico deliberadamente muito simples, muito despojado, utilizou uma das maquetas, um dos templates que havia, talvez até o mais simples que eu encontrei na altura. Na altura havia dois ou três blocos que também usavam, já não há praticamente nenhum. Uma das razões, apesar de haver muita especulação sobre isto, pelo qual eu não tenho listagens de outros blogs e não tem nunca tralha, chamamos assim, na parte inicial, foi por causa dessa vontade de simplicidade. Quem lê, por exemplo, os estudos sobre o comunismo encontra dezenas de ligações com outros blocos. A razão porque eu nunca quis fazer listas de ligações no Abrupto foi porque eu quis sempre manter a página inicial com a maior das simplicidades. Portanto, não houve aqui nenhuma intenção especial, porque eu até por apetência e por gosto gostaria de encher aquilo de ligações, porque há ali uma complexidade da metalinguagem do texto dos blocos que me agrada. Mas eu queria fazer aquilo com grande simplicidade. Eu só mudei meu grupo desde o primeiro dia pequeníssimos pormenores que às vezes até passam desapercebidos a quem não está atento. Acrescentei duas imagens, uma no primeiro ano, outra no segundo ano, mas, por exemplo, quando fizer o terceiro ano, se fizer o terceiro ano, aí não tenho nenhuma intenção de acabar. Não é, no, o abrupto não é daqueles blocos que esteja para fazer a ver com outro mundo. Aí, enquanto a coisa vai continuar conforme está. É como a Economist, como a Spectator, é com evidentemente muito mais novo e diferente. Ou seja, quando é em que a identificação com a forma, com o arranjo gráfico, com o estilo, traduz uma identidade do autor e hoje também traduz uma identidade dos leitores. Se mexesse em alguma daquelas coisas, os leitores reagiriam à mudança, de um ponto de vista técnico, mas também reage quando vejo mudanças em logotipos e em formas que me parecem sólidas. Portanto, um blog sem agenda, única e simplesmente com a agenda do meu interesse, claro, sem, no entanto, ser um biguista, no sentido de que eu utilizei num texto que provocou muita polémica praticamente um mês depois de existir o Abrupto, e que foi um dos primeiros textos daquilo que um texto veio a chamar o metablogismo, ou seja, textos sobre blogs, sobre a história dos blogs. Um dos primeiros textos que refletia sobre o que eram os blogs e qual era o seu impacto foi publicado no Abrupto. Isso depois tornou-se relativamente comum. E nesse texto eu utilizei a expressão biguismo. Também para aqueles que às vezes escutem a expressão, podem saber que a gênese dessa expressão é um artigo de Álvaro Cunhal sobre José Régio, publicado nos anos 30, em que ele critica o umbiguismo de Régio. E eu, como conhecia o termo, achei que o termo era, enfim, podia ser usado com uma certa... Com uma certa razão, e fui buscar esse termo que passei a utilizar e que depois tornou relativamente corrente. É um termo que não rigor, nem sequer é bom português, é um neologismo, devia ser outro termo, mas umbiguismo foi o termo que eu utilizei. E o grupo nunca pretendeu ser um blog umbiguista, no sentido de que não há no abrupto qualquer discurso deliberado de intimidade. Não quer dizer, obviamente, que quando se escreve sobre aquilo que se gosta, não se está a escrever sobre coisas que nos são íntimas e próximas. Mas a mediação é o objeto sobre o qual se escreve. O abrupto não tem notas sobre estados de alma do seu autor, que é matéria que eu acho que ninguém tem nada a ver com isso e que o autor tem a realidade de achar que não tem. Portanto, as duas coisas. Portanto, o grupo revela elementos de identidade do autor através do discurso sobre outras coisas, sobre objetos, sobre quadros, sobre poemas, sobre textos, sobre literatura, e não propriamente com notas sobre os estados de alma dos eventuais estados de alma do seu autor. Desde o início, é um blog que traduz uma coisa que a mim me agradou sempre. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu sou muito curioso pelo mundo de fora. O abrupto sempre foi voltado não para o mundo dos blogs, mas para o mundo exterior. E eu penso que o número de pessoas que visitam o abrupto é significativo dessa resposta. O abrupto é um blog que recebe, em média, por dia, normalmente à volta de 140 mails. Para vos dar uma ideia desta dimensão, significa que, em muitos casos, isso é superior ao que recebem os grandes jornais portugueses. Claro que muitos meios são, não têm nenhum conteúdo, às vezes são reenvios, outras vezes são chamados a atenção, outras vezes são meios coletivos, mas a verdade é que é um número significativo de meios de correspondência e que, embora não haja estudos sobre, e seja difícil fazer um estudo sobre quem lê, se virem o grupo publicou cartas de polícias, de bombeiros, de eletricistas, de prédios especializados e não apenas daquilo que é o público tradicional dos blogs, que admito que também seja o público maioritário do grupo. Estudantes universitários, cientistas, professores, académicos, pessoas, enfim, da média ilustrada das cidades, que não já, ou da cidade ou das vilas, do interior, onde também há leitores considerados. Portanto, é uma opção deliberada desde a primeira coisa, escrever para fora. Ou seja, escrever não para aquilo que os outros blogs escrevem, porque esse discurso é muito comum na blogosfera, o discurso interior é muito comum na blogosfera e, evidentemente, também existe no outro. Mas, desde o início, o que está dentro da blogosfera, na maioria dos casos, não me interessa muito. Não quer dizer que não me interessa de todo. Há muita coisa que me interessa. Mas há uma certa pastosidade, há uma certa autorreferência, aquilo que os ingleses chamam de dropping names, naming names, há uma um ambiente de troca de elogios e favores, coisa que eu, por razões culturais e provavelmente até de idade, me atrai especialmente. Acho que há muitos círculos de amigos, é preciso ter em conta que o grupo é um blog inteiramente solitário, mais os seus leitores, mas inteiramente solitário, não é um blog coletivo. Só foi coletivo em raríssimos momentos, quando ele foi escrito da mesa em que eu estava na SIC para comentar as eleições. Também deve ser uma coisa, deve parecer completamente bizarro, mas de facto, nas duas últimas vezes, já estamos ali na mesa a comentar as eleições, temos imensos tempos mortos, e eu aproveito e vou atualizando o grupo em direto, e como tinha o outro Xavier e o José Magalhães ao lado, e já fez dizem isto, como se eu, de facto, escreveram para o grupo, numa condição que poderia ser considerada uma condição de... Eu penso que isso também é mérito, né? Numa condição de bloco coletivo. Portanto, o grupo é virado para fora. É virado para aquilo que eu penso ser interesses que estão, em muitos casos, fora da agenda tradicional da blogosfera. Insisto, não quero dizer de todo que em alguns casos não escreva também para a agenda interior. Mas... eu leio muitos blogs, eu não quero dizer que não os leio, eu leio muitos blogs, eu faço referência ao que me parece mais interessante do que leio, mas o que está fora é sempre para mim mais interessante, que virá pelo mundo. Muita coisa no grupo tem a ver com esse mundo exterior. Muitas pessoas estão surpreendidas pelo grupo ter muita coisa sobre astronomia, porque como há um grande reducionismo jornalístico no tratamento dos políticos, ninguém nunca pisou para a cabeça aos seus jornalistas que eu me interessava por astronomia. Eu me interessava por astronomia desde construir um telescópio que era muito novo. E, portanto, mas como o interesse pelos políticos é o próprio reducionista, os jornalistas não querem saber de outra coisa que não seja a lógica política, mas pisou para a cabeça que eu... fiz o meu curso de filosofia com um trabalho sobre cosmologia, fiz um curso de astronomia, estudei óptica, trabalhei no Observatório Astronómico do Porto, que evidentemente eram coisas que, e muitas vezes, ia falar sobre astronomia aos liceus sem nunca ter a publicidade nos jornais. E, portanto, nunca vi. O grupo acabou de traduzir esse interesse, que é um interesse antigo que eu tinha. Tem muita coisa de arte, tem muita coisa de quadros, tem muita coisa, mas isso tem foi muito interesse. Eu fiz crítica de arte no Jornal de Notícias durante vários anos, de forma regular, até que a censura voltou a cortar de tal maneira aos textos que, a maior altura, eu disse: nunca mais escrevo uma linha sobre crítica de arte. E, de facto, acabei por vir escrever muito mais tarde, mas também não era nada que eu começasse a fazer ali, já fazia há mais tempo. Insisto, a visão um bocado unilateral que tem da vida política, o jeito que tem a tratar o fenómeno político como sendo feito por uns brutos ignorantes que não sabem... Ou então, os próprios também. Quer dizer, também têm dificuldade em entrar num mundo que não seja o mundo da intriga política mais imediata. Portanto, aquilo não vinha lá a retratar. Portanto, a maioria das coisas que estão lá, que estão dos meus interesses, já eram coisas que eu estava antes, sobre as quais eu já tinha publicado antes, sobre as quais eu já tinha falado antes. Simplesmente, no meu grupo, que tudo isso passou a aparecer. E eu acho que, contrariamente também ao que as pessoas dizem, eu leio, não propriamente as audiências, chamemos assim, mas eu interesso-me por saber qual é a resposta do outro. Acho uma coisa, talvez falsa, hipócrita, que a maioria das pessoas não vá ver os contadores sobre o que é que eles dizem. Para mim, os contadores interessam, mas agora já me interessam relativamente menos os números globais, interessam mais depois as tendências flutuantes. O abruto chegou a ter 15 mil visitas em dois momentos, muito significativamente de natureza diferente. Um dos momentos é de caráter político, e portanto até se poderia considerar que era compreensível, mas outro dos momentos é quando eu fiz de alguma maneira uma espécie de reportagem em direto da chegada da sonda ao planeta Titã, e em que o número de pessoas que começou a ligar para o abrupto foi subindo exponencialmente, o que mostra que mesmo para esse tipo de matéria há um grande interesse. Devo dizer, aliás, que um dos meus orgulhos pequenos é que o abrupto deu a notícia de que a sonda tinha chegado direito antes da CNN. Fazer a cronologia. Que a sonda tinha chegado direito o que aliás não tem nenhum mérito especial, porque eu estava ligado diretamente ao centro da ESA, onde estava a ser feita a cobertura. E o político? Qual foi o momento político? O momento político, há vários em que eu, de facto, é normalmente um momento de crise política. Visão do governo, quando o Presidente da República anunciou a dissolução da Assembleia, dias das eleições, aí há um crescimento muito grande, e também compreendo que seja natural. Uma parte importante da crítica ao governo Santana Lopes foi feita por grupos muito antes de qualquer tarde de comunicação. Eu despedi-me do meu lugar de embaixador da UNESCO quando escrevi o primeiro posto do grupo. Quando eu pus lá pobre país do nosso, eu percebi exatamente a pessoa por isto e adeus ao emprego. E feita consciência, devo dizer, eu disse o que é que eu vou fazer nesta circunstância e escrevi pobre país do nosso. Depois há de nascer, depois. E eu disse, neste momento eu vou pôr isto aqui e tenho que mudar a vida. E foi no mesmo momento, decidi no mesmo momento. Pus lá e mudei a vida. Portanto, e abandonei a atividade política ativa e tudo, abandonei, pus lá. Porque eu percebia que não podia fazer aquilo. E portanto, se forem ver, há toda uma crónica da crítica ao governo de Santana Lopes que politizou muito o grupo. Eu tenho uma certa remitência em tornar excessiva a agenda política do abrupto. Por exemplo, quando eu fiz o sítio do não, o trabalho que eu fiz, puxando o debate sobre o não à Constituição Europeia, foi também para que esse debate não se fizesse no abrupto e se fizesse um sítio à parte. Quer dizer, eu tentei puxar, eu tento evitar, não quer dizer que o abrupto tenha algum problema em ter agenda política ou em ter postos políticos, mas eu não quero que eles se tornem a linha dominante de orientação do Bloco, porque para isso é que efetivamente eu não preciso do Bloco, tenho outros instrumentos. É certo que eu uso esses instrumentos em complementaridade, ou seja, por exemplo, para a OTA, eu fiz a microcausa, agora generalizou-se o termo vem do grupo também, o grupo se chama microcausa, aquele tipo de microcausas. Mas depois, em muitos casos, eu dei continuidade noutros órgãos de comunicação social e não propriamente no Bloco. Nestas coisas aqui eu não me importo de passar de um sítio para outro, porque acho que os leitores também fazem essa passagem e daí não vem inconveniente. Portanto, para resumir, alguns aspectos que eu penso ser importantes. O grupo é, de facto, responde a um projeto muito social e muito antigo, de vida, muito antigo. Para que aquele meio é bom e que eu, à medida que eu posso também vou tornando mais literato em fazer aquilo, que inicialmente não era muito, mas eu queria acrescentar canções e imagens, ou seja, com tudo. Por exemplo, nesta nova secção que eu tenho vindo a fazer, vendo, lendo, ouvindo, não há apenas os produtos tradicionais dos média. Portanto, vão aparecer coisas, por exemplo, que também aparecem nas indústrias culturais, e bem, que é os grafite nas paredes, o mundo da comunicação no seu sentido lato, tudo aquilo que nos diz alguma coisa. Panfletos antigos, eu gosto de papéis antigos, eu gosto de livros, portanto, capas de livros, papéis antigos, panfletos. Muitas vezes aquelas coisas da... Posso já dizer-vos que ontem, por exemplo, eu comprei uma alta revista, e espero que vejam no abrupto, vai criar aí alguma coisa, que é um pequeno livro de banda desenhada pornográfica. portuguesa, daqueles de muita qualidade, mas cujo texto eu achei muito interessante, chama-se Um Metalúrgico Erótico. O Direito ao Metalúrgico Erótico é de 1977, 78, é daquelas primeiras publicações que nós não tínhamos. A censura havia, evidentemente, pornografia vendida em Portugal às escondidas, nas feiras. Havia toda uma indústria pornográfica. Aliás, eu dizer-te, para quem quiser fazer um bom investimento, a pornografia antiga é um bom investimento porque é rara e é cara. No meio de biológico, quanto mais antiga, mais rara e mais cara. Anterior ao 25 de Abril, circulava nas feiras. Há um sketch do Monty Python sobre, que traduz um pouco o que acontecia nas feiras, que são dois tipos num pub, e outro tipo, e mostrava Jersey Pictures e mostrava Jersey Pictures. Era mais ou menos assim que isso se fazia nas feiras antes do 25 de Abril. E havia formas muito rudimentares, que são muito interessantes, desenhos, imitação de novelas, imitação de filmes, de personagens de bandas desenhadas e tal. Bom, mas esta, neste caso, é uma coisa que aconteceu nos primeiros 2, 3 anos a seguir ao 25 de Abril, que é uma verdadeira indústria para o lucro de editoras que pegavam nas coisas estrangeiras e que reproduziam para pagar direitos e nada, e traduziam para o português e adaptavam para o português. Então, isso é realmente muito mais. E é engraçado que eu encontrei na União Soviética, na antiga União Soviética, nos países do leste, exatamente o mesmo fenómeno. Quando acabou o regime comunista, há também uma proliferação muito grande da pornografia, por exemplo, nas estações de metro de Moscou, vendia-se coisas muito semelhantes àquelas que apareceram que criaram a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, o metalúrgico erótico é um gosto. Mas eu, quer dizer, esse gosto pelos papéis, pelos livros, pelas capas, pela publicidade, pela imagem, pelo som, é um gosto antitetânico, que tem a ver com um certo gosto por colecionar, pelas coleções, e portanto que isso entrou para o bruto normalmente. Quando entrou para o bruto normalmente, outras coisas que às vezes as pessoas tomam como sendo arrogância, que é a erudição. Eu gosto das coisas eruditas, eu gosto do tema do latim, eu não vi, portanto, como não tenho graça de fazer a ninguém, eu tenho algo que gosto. Claro que depois as pessoas, aquilo não é necessariamente escrito para ser popular, é escrito em função do que eu gosto. Portanto, a panóplia das coisas que eu gosto e que me interessam está lá. E, felizmente, nos blogs eu não tenho graça de fazer a ninguém, embora eu seja sensível às opiniões dos meus leitores. E eu publico, não propriamente comentários, porque acho que não tem nenhum sentido no meu grupo ter comentários abertos, mas, por exemplo, o sítio do não tinha comentários em aberto, depois eram moderados para evitar os insultos e aquelas coisas do costume. Os estudos sobre o comunismo têm os comentários em aberto, o grupo não tem sentido não ter os comentários em aberto, mas as cartas de crítica, de orientação, de notas, coisas, são sempre publicadas. Não há nada que não tenha conteúdo e que não tenha relevância para a matéria, por muito crítico que seja, que não seja publicado. Portanto, evidentemente que o abrupto, desse ponto de vista, cai na alçada de ser editado pelo seu autor, porque tem essa incidência aos anos da pequena empresa, que, portanto, está aí em todas as condições. Portanto, espero que a nova entidade para a regulação dos médias não considere que tem que regular o abrupto, que evidentemente eu não permitirei em nenhuma circunstância. Eu acho que ao grupo aplica-se aquilo que se aplica a todas as nossas atividades, é a lei comum. Pronto, não é preciso nenhuma lei especial para regular a atividade da comunicação social, a não ser naquilo em que seja necessário adaptar a lei comum às novas características dos meios, em particular a internet, ou seja, minimalista as alterações em relação à lei comum. E portanto é isto, não é? Eu não vos faço nada. Fazer uma intervenção de grande coerência, exatamente este é o aspecto subjetivo do abrupto, que corresponde a interesses e a coisas que eu gosto, e essas coisas que eu gosto são sempre biográficas do professor, aquilo que eu gosto de ler, aquilo que eu gosto de ver, aquilo que eu encontro, aquilo que eu observo. E de um certo ponto de vista, o abrupto de facto criou leitores fiéis. É mais importante que o número de leitores, embora o número de leitores tenha vindo sempre a seguir, contrariamente ao que às vezes escreve, sempre a pedir de forma consistente, evidentemente, aos fins de semana, como muita gente consultar a internet durante o trabalho, não é? Nos computadores de trabalho. Então, ou seja, a fim de semana tem uma quebra. Nos feriados tem uma quebra. Toda a gente conhece esses nomes. Mas no verão tem uma quebra. É conhecido. Mas, em linhas gerais, a tendência tem sido sempre uma tendência consolidada para o crescimento e a leitura do Abruzzo é muito regular e fresca. O Abruzzo tem muito lido em Portugal, no Brasil e nos Estados Unidos. São mais lido nos Estados Unidos. E no Brasil, que na Europa, que também é relativamente interessante. Eu pensei, por exemplo, que houve mais leitores na Europa. Depois é lido, de facto, de uma forma consistente, porque são números que... Eu pergunto que será, eventualmente, a alçada da pessoal das embaixadas portuguesas, mas assim são não embaixadas portuguesas, porque não vieram a um núcleo de leitores do Abruzzo que é regular e não é ocasional, não é aquelas coisas... E não é por engano, é sempre às mesmas horas do dia vão lá. Claro, não seja a comunidade portuguesa, mas o grupo é muito lido pela comunidade portuguesa no estrangeiro. O que eu também compreendo, que são formas de ligação à situação nacional e à situação política nacional. Por exemplo, quando há crises políticas, há muita gente dos Estados Unidos, muitos estudantes universitários estão nas universidades americanas, em Inglaterra, em França, na Suíça, que é possível quase que identificar os centros de investigação e os laboratórios onde eles estão a trabalhar que ligam ao grupo. A correspondência do Abruzzo e a referência ao Abruzzo são... A referência ao Abruzzo são de óbvio, da Austrália, da Rússia, do Brasil, isso seria óbvio, dos Estados Unidos, de Hong Kong, de um pouco por todo lado. São portugueses a todas essas referências? Na maioria dos casos, não. Coisa que, aliás, me surpreende um pouco, porque a correspondência da Rússia, de pessoas que sabem mais português, sabem espanhol, mas que leem o Abruzzo. Muitas vezes é também por causa das figuras, dos quadros, das reproduções, mas é uma experiência muito interessante e muito fascinante, e que, da minha parte, não sou propriamente de pessoas para fechar, para depois abrir com outro nome, nem nada disso que dizer aqui. Enquanto eu tiver cabeça e tempo e possibilidade, vai haver a grupo. Muito bem. Não sei se quer ainda dizer mais alguma coisa. E aqui uma série de perguntas, já sei que não tem sentido, não é? Porque, por exemplo, tinha aqui uma que nunca pensou, que era o blog e tal. Não. Portanto, já sei que não é isso. Eu nunca vi ninguém acabar um blog. Eu vejo uma coisa que acaba, há as lamentações, o tempo de lamentações habitual, passam 15 dias, às vezes nem isso, na semana, novo blog, cor de parabéns. Eu penso que isso é um mecanismo típico da blogação. Exatamente. Mas diga uma coisa, eu antes de passar a palavra ao público, gostava também de fazer algumas coisas, por exemplo, como é que é a sua vida no dia a dia com o blog? Quer dizer, há pessoas que atualizam os blogs logo de manhã, ou uma vez até que seja uma vez. O caso do Pacheco Pereira é um pouco sábio durante o dia. Bem, agora nesses últimos dias teve a transvaliar. É uma vez a palavra para exatamente. E também vou levar outra questão: é o Abruzzo, como é que surgiu o nome do Abruzzo? O Abruzzo é o nome do único pseudónimo que eu utilizei para escrever sobre matérias que não eram políticas, que era conhecido das outras pessoas. E que eu utilizei para escrever textos de caráter literário e portanto, tinha assinado o Abruzzo. E, portanto, quando comecei, passou-me um nome curto, eficaz, e isso e a frase do Sábio Miranda são coisas que há muito tempo eu tinha de alguma maneira guardado para esta ocasião. O ritmo do Abruzzo é conforme eu tenho tempo, possibilidade. O leito Abruzzo já foi escrito praticamente em todos os sítios do mundo, nos sítios mais exatos que possam imaginar, mas às vezes é normalmente em Portugal, mais até fora de Portugal, porque eu tenho às vezes mais dificuldade em atualizar, porque vou na vida desgraçada, andar a correr de um lado para o outro, a fazer conferências, palestras, e às vezes é pura e simplesmente impossível de... Eu esforço-me por manter uma certa regularidade, acho que isso é importante. Mas não tenho, chamemos assim, sentido de obrigação. E, portanto, o grupo traduz um pouco. Acho que verdadeiramente não tem regra. Eu gosto de fazer o early morning de manhã, para não ser um bocado ridículo publicar ao meio-dia um early morning, mas já tem acontecido. serem publicados quase à hora do almoço. Mas com muitos destes títulos que depois se fixaram são ocasionais ou corruptelas, coisas, por exemplo, de facto havia um blues, o Early Morning Blues, que aliás eu depois confundi, pensei que era uma coisa e não outra, e tal, que começaram por acaso, tornaram-se regulares, e eu comecei um bocado conservador, está ali é como eu hoje acordei assim, é umas coisas que ficam na... E aliás, no dia em que se estudar o sucesso dos blogs, não pensem que é o conteúdo dos posts. O sucesso, verdadeiro sucesso, eu tenho uma teoria sobre como é que se desenvolvem as ideias, é como os vírus, é por fragmentos, nós vírus, é um pequeno fragmento. É como aquele refrão de uma canção que fica dentro da cabeça, a pessoa não consegue esquecer-se, pode não saber a canção. E é por reprodução como as crianças. Fala-se, é que nas amizades, que duas vezes ou três gostaram, repetem mais duas ou três. E se quiserem, foi o que aconteceu, era só ao grupo, era só os externos, que de alguma maneira, se me perguntarem o que é que verdadeiramente foi ter sucesso a algumas coisas, nunca é nenhuma ideia, porque como a nossa comunicação social tem uma memória no máximo 15 dias, um mês, e não adianta ter escrito nada sobre matéria há 6 meses, porque por isso simplesmente não voltam a faltar os arquivos, não se lembram, e por isso simplesmente a memória é muito curta, 15 dias, um mês, o que é que sobra? Sobram as expressões que muitas vezes perdem o seu autor, politiquês, por exemplo. Portanto, passou, ficou o termo, é usado comumente. E portanto, são muitas vezes os títulos, eu dou este exemplo do blog, há outros títulos dos blogs que também têm este... Às vezes o próprio título do blog depois se torna, circula, não tanto às vezes o conteúdo dos posts, eu não tenho grande... Por que é um tom no blog que... Não, é só vários. Eu acho que os mecanismos de influência, por exemplo, há um ensaio do Elliot sobre a cultura, um dos vários ensaios, os três ensaios sobre a cultura do Elliot, em que ele explica, tem uma teoria, digamos assim, elitista sobre a divulgação da cultura. Enquanto que as pessoas pensam que a divulgação da cultura se faz pelas massas, ou seja, são as massas que essencialmente, as massas, a cultura de massas tem mecanismos diferentes da cultura de elite. Os blogs são instrumentos de cultura de elite, é pessoal, são livros de um pequeno número de pessoas e são influentes nas elites. E sobre isso não tenho ilusões, são muito influentes nas elites. Muito influentes nas elites. Em Portugal, já. Até provavelmente em Portugal, mais que nos sítios. Em alguns casos, até mais influentes que os jornais. Porque, como os jornais, uma pessoa compra um e não compra outro, enquanto que os blogs, no modo geral, têm acesso. Essa influência é muito grande. É grande na agenda jornalística, é grande na agenda política, é grande na é possível detectar, é grande na agenda literária, é grande na agenda da animação cultural, aquilo que se passa na animação cultural, que é um fenómeno hoje importante nas cidades modernas, mas o mecanismo de divulgação da elite é sempre fragmentário. São títulos, frases, muitas vezes títulos de poemas mais que o poema, títulos de livros, fragmentos, refrões de canções, bocados de música, expressões. Dá-se durante um exemplo de como é que este mecanismo funciona. O que verdadeiramente depois funciona são as frases, os catchwords. Portanto, funciona muito assim, é uma forma viral. As pessoas reproduzem, as outras reproduzem, as outras reproduzem. Os blogs também têm esse mecanismo de influência. E tendo depois influência sobre as elites, acaba por ter uma influência depois mais vasta sobre... Mas não fizeram ainda a transição para a cultura de massas. O único elemento em que se fez a transição para a cultura de massas é o número dos blogs. O número de blogs é já um elemento da cultura de massas. O conteúdo dos blogs, e praticamente os blogs para leitores, dos 100, 150 blogs, tem um número de leitores acima de 100 pessoas, e esses funcionam ainda num círculo essencialmente elitista, mas dentro desse círculo, por vários mecanismos de autorreferência, com bastante influência. E não acha também que os blogs, por exemplo, o canal Le Monde e o Guardian têm blogs de leitores e até blogs de jornalistas, em termos institucionais em Portugal ainda não se... Por exemplo, os médias ainda não apanharam bem essa corrente de expressão pelos blogs, quer dos leitores, dos espectadores, dos ouvintes, acha que... Eu não sei se... Bom, algumas das coisas que nós chamamos de blogs não são verdadeiros blogs. E, portanto, eu não sei até que ponto aquilo que eles chamam blogs dos jornais são formas mais dinâmicas de publicar a correspondência dos leitores. Portanto, eu não sou certo. Tudo depende de como é que eles são construídos. Tudo depende do conteúdo próprio que tenham. Os blogs têm sempre esse elemento de expressão pessoal. Portanto, os blogs de jornalistas em Portugal têm agendas que não se sobrepõem à agenda dos jornais. Desse ponto de vista, são reguladores socialmente as opiniões políticas dos jornalistas, por exemplo. É evidente que os políticos, de modo geral, porque contactam com os jornalistas, sabem quais são as suas opiniões políticas, mas a maioria dos leitores não sabe. Mas quando se lê, por exemplo, a Glória Fácil ou blogs que são escritos por jornalistas, é muito fácil detectar as opiniões políticas e aquilo que em sociologia se chamam as background assumptions dos blogs. Os blogs são um instrumento de outro tipo, para outro tipo de coisas. Eu aqui estou a falar dos blogs no sentido mais tradicional. Portanto, no fundo, diários. A consistência diária é o mecanismo do blog em relação à página. À página tradicional é, de facto, o tempo. A leitura temporal dos blogs é o elemento predominante que condiciona a forma da escrita. As pessoas, de facto, escrevem datado e empurram para o passado o que está em baixo. Eu presumo que as pessoas, por exemplo, vão em pequeno número aos arquivos, os blogs. Principalmente consultam a página que está ativa. Muito bem. Bom, eu acho que podíamos continuar a dois, mas eu acho que era mais interessante... Fazer um novo blog. Como? Vai fazer um novo blog? Vou fazer um blog de outro tipo. Publiquei o livro, a biografia do Cunhal. Eu vou fazer uma coisa que é um blog do livro. Ou seja, realmente amanhã ou depois o ponho online. Ainda estou a estar construído, que é uma coisa que eu, pelo menos, não conheço de pronto, que é um bloco destinado a colocar a errata do livro, portanto, o que está errado, as correções, a correspondência sobre o livro, há alguns documentos em complemento que eu não coloquei no livro, fragmentos de capítulos que eu não sei, terá a estrutura do próprio livro, dos capítulos do livro, e será um complemento ao estudo sobre o comunismo, neste caso, é um bloco de um livro, ou seja, eu já recebi correspondência e artigos, e vou lá publicar a documentação, as críticas, tudo aquilo que disser respeito ao livro vai ser concentrado num blog do livro, cujo título será o título do livro e que será um complemento do Instituto do Comunismo. Mas também parece que é um aspecto que em Portugal não conheço, está com um blog de um livro. É um instrumento complementar, porque é um livro como este, é um livro extenso, com muitas notas, muita bibliografia, muita documentação, ganhava em ser acompanhado por um CD-ROM, ou pelo menos por um... como não é possível fazer isso, o blog funciona como um complemento com materiais que eu não pude incluir. Eu, no caso deste livro, estou a fazer uma coisa ascendente, embora... Exato, porque o livro não teve as fotografias, e eu estou a publicar as fotografias, mas não no blog, mas sim... no site, que eu tenho no site só. Mas foi até uma coisa nesse sentido. Bom, eu, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma afirmação, alguma coisa que já aqui há uma pessoa, talvez se pudessem juntar duas ou três perguntas, não fosse pior, não é? Outra ali. Já duas perguntas, faz favor. O seu apoio é uma unidade do blog. Por outro lado, tinha também certo artístico, obviamente. E que é uma espécie de recuperação do antigo desejo de apresentar, por exemplo, uma massa eclética de desejo de seguir hoje. Pergunto-lhe agora, qual é a influência, qual é a espécie de poder? Qual é a espécie de captação que pretende fazer com o blog? Nenhuma especificamente, não sei dizer, quando eu digo, se eu quiser responder aos tímidos, estão a saber, ah, eu faço o blog e tal, porque é que, no fundo, vai dar, aquelas coisas que a blogosfera, como sabe, vive num ambiente daqueles ácidos, não é? Precisa de muito estofo, muita gente às vezes vai com alguma inocência para ver esta blogosfera e depois quando tem que suportar aquele ambiente de ácido sulfúrico, desiste, que é uma coisa para, para espíritos fortes. E não há linha nenhuma, não há centímetro cúbico, não, não tem três dimensões, mas centímetro quadrado do abruto que não tem a pancada, o título, a frase do Sábio Miranda, as figuras, os pancas, tudo da pancadaria realizada, coisa que aliás não é especial, mas várias vezes, mas eu vou responder à pergunta. É? Não, mas às vezes sim, outras vezes não, muitas vezes é um diálogo amável, bem disposto, não é compor, não traduz, mesmo quando é amável, quando é bem disposto, não é que não é, sabe? Se me perguntar, se o abruto é um instrumento, E já sabe que as pessoas não se apostaram, mas eu apostei. Acho-me que isso seria um tratamento na matéria noticiária. É muito engraçado que no noticiário seguinte, a mesma matéria já inclui os pontos de crítica. Ou seja, ligeiramente alterada. Ninguém vai admitir que foi por causa daquilo que lá está escrito. Mas para o autor, é transparente a relação. É transparente a relação. Transparente. A Deus não acontece. Acontece. Isso é, efetivamente, um poder. Quiser, é, dentro do espaço público, é um poder. Muitas vezes o efeito de revelação, uma crítica inesperada, são mecanismos de poder. Mas depois há muita coisa no abruto que não tem essa relação com o poder. Eu, por exemplo, gosto de livros, gosto de livros antigos, acompanhar por gosto, por livro, até descubro. Eu não vou para lá um metalúrgico erótico por esperar. Ter boas relações com o Castro Praia e com o metalúrgico. Não será para aprender através do metalúrgico erótico. Mas porque acho. Eu gosto da variedade do mundo. Eu, do ponto de vista, tenho um caso renascentista. Eu gosto da multiplicidade das coisas. Eu gosto da imensa variedade das coisas, dos quadros, dos objetos, dos livros, das paisagens, das pessoas. Por esta ordem, portanto, isso aí pode ser, há sempre um mecanismo de poder simbólico, há sempre uma troca simbólica, há sempre algo que se dá e que se espera, nem que seja que outrem tenha o mesmo gosto, ou ache a mesma graça, ou tenha a mesma curiosidade, ou tenha o mesmo interesse, mas verdadeiramente. Não há na maioria daquilo que eu escrevo no abruto uma densidade intencional. Ou seja, não é a resposta imediata que eu quero. Porque a minha irmã não tem sentido químico. Ela tem sentido da guerra com o conflito, por exemplo. Sem dúvida. Se o abruto ajudar a salvar livros antigos, se o abruto ajudar a que algumas coisas que saem nos médias sejam corrigidas e não haja tanta asneira. Se o abruto ajudar a perceber que quando que não há nenhum em França que se chama Burgundy, mas sim Borgonha, se isso ajudar, da mesma maneira que eu uma vez escrevi estufador com um Lulu e ainda hoje tenho o estufador. Está bem, pronto, acho que o espaço público, não é uma coisa que a gente está dizendo, o espaço público é de mil vozes. Há uma nota do abruto já publicada há muito tempo, talvez até no primeiro lado, que para todos a perceber, que responde um bocado à ideia. Eu pensei assim, numa sociedade futuro, uma coisa deste tipo, todas as pessoas vão ter. Eu interesso-me, por exemplo, experiências como a My Life Speed, são experiências sobre a memória, sobre o backup da memória, sobre a relação entre o software, destinada a registrar a memória e os blogs. E eu comparava a voz dos blogs. Os blogs têm um fenómeno. Quando as pessoas dizem, podem dizer, podem não gostar dos blogs, os blogs são um fenómeno absolutamente único. Milhões de blogs. É um fenómeno único. Quando se fizer a lista das coisas, seja como for, o próprio número já revela a unicidade, que o caso é praticamente único do fenómeno. O que é que isso significa? Significa que nós vamos viver num mundo, já estamos a viver num mundo, em que há, como se em cada casa fez-se fumo da chaminé, agora já não faz fumo da chaminé, mas enfim, só a voz. E quando nós olhamos para um canto, há milhares de vozes a sair, que dizem, fazem uma enorme cacofonia, dizem coisas muito distintas, falam para si próprios, falam para a namorada, falam para os amigos, falam para Deus, falam para o inferno, falam para o diabo, falam com a voz do sentimento, da inveja, da bondade, da generosidade, falam com todas as vozes. Que essas vozes existam, se ouçam, quer que se queira que não mude o mundo, e vai ainda mudar mais. E, inevitavelmente, vai mudar a nossa percepção da realidade do plano estético. Porque há mecanismos, não é essas coisas que muitas vezes simplistas, que é do que se pode fazer música com os computadores, do que se pode fazer arte digital, não é isso em si que é novo, isso é apenas a utilização de uma nova tecnologia. Os blogs têm uma novidade, que é a vastíssima quantidade de fios de vozes individuais, juntando-se todos, que é mais tarde ou mais cedo, associada à grande capacidade de armazenamento nos computadores, com discos cada vez maiores, associada à possibilidade de nós gravarmos a nossa vida toda, não é impossível que se possa fazer uma obra de arte que seja, no fundo, uma mimesis da nossa própria vida. Que pode ser construída, que pode ser genuína, que pode ser ingênua, que pode ser elaborada, que pode ser cínica, que pode ser tudo o que for. Que pode ser inventada, mas necessariamente aquilo vai mudar, mais às vezes do que certas experiências estéticas que nós tomamos como muito vanguardistas e que são apenas remakes de coisas que se fazem no século XX ou no princípio do século. Nesta multiplicidade de vozes, nestes fios de vozes que saem dos blogs, que a maioria das vezes são perdidas, vai haver material vastíssimo para tudo, o novo na sua natureza, o novo na sua natureza. Há outra intervenção? Pedido? Eu, em primeiro lugar, tenho que agradecer ao professor Freire. Agradecer. A pessoa com quem os avós têm de formular, o facto de ser uma pessoa com um grau elevado de ativo, ter trazido aos blogs que o avó queria, o outro dia, lá no texto de Padre Negra, que tem muito, sobretudo, aqueles blogs que se mais ou menos ficaram sempre. Por iniciar. Não há muitas pessoas que tenham o grau de iniciativa elevado a expor dessa forma na boa série. Eu acho que isso é digno de visto para pessoas como eu acabem de falar. E um pouco para acontecer a minha pergunta, seja. Eu acho que claramente uma pessoa que tem um grau de iniciativa elevado. E que, no momento, poderá ter sido uma coincidência temporal, mas no momento em que ganhou uma certa autonomia na blogosfera, de uma certa forma, tornou-se, a par de mais alguns casos, no caso do António Mandeto, e eu, uma espécie de apolítico, como sendo alguém fora do panorama político e, em certa medida, até dirigir ainda ou facilmente criticar por aqueles que fazem parte do meio político. O que eu pergunto é se há 15 anos atrás teria lançado, claramente eu estou convencido quando o seu povo viu essas consequências, e a pergunta que eu faço é se há 15 anos atrás teria tomado a mesma iniciativa. E se eu tivesse tomado, se acha que o seu percurso político, o percurso de vida, teria sido diante daqueles que têm hoje em dia. Eu acho que claramente há 15 anos atrás, eventualmente, podia ter determinado uma inflexão no seu percurso de vida. E para explicar um pouco também aquilo que é o peso da blogosfera enquanto forma de afirmação num conjunto de pessoas que distinguem politicamente e que de outra forma não o poderiam fazer, não pelos canais tradicionais que são cada vez mais filtrados. Falo por mim, que hoje em dia escrevo um blog que miseravelmente tem para passar de 200 coisas diários, depois de ter estado num blog que tinha, e um dia por outro, que eu dava a possibilidade de ver um blog que tinha 3 mil leitores diários, e tinha uma rede de blogs que giravam à sua volta, de forma mais criticável, menos criticada, mais azedo, menos azedo, mais ácido, estou convencido que se não viam morrer bem resistida nos ACTQA, satisfaz-me, se calhar, pensar que algumas pessoas vão ver que a volta, algumas coisas que eu também queria por escrever, há bocado certamente. Um bocado ácido, um bocado agresso, mas também acaba por ser uma cita no estado puro, que de alguma maneira tem o seu vantagem, está com o seu mediatizado, com um certo estômago e com uma certa pessoa de adquirir. Há uma certa parte, um bocadinho fora do político, um documento que acaba por ser também muito, muito útil e até complementar outras, de alguma maneira, são em certa medida acordadas. Para seguir, vai a segunda pergunta, que é o grupo, em certa medida, está muito mal abordado. Não tem comentários, não tem amigos. Eu, por escrever umas férias, agora no Google, já consigo medir e saber um pouco qual é que é a minha agenda. Se os meus links, quem me liga, em certa medida, quem interage comigo, para conseguir dizer ao próprio ano, as pessoas que me leem, mas também qual é que é o contexto. São as coerências, são as incoerências, até que o contraditório que faz, até que foram os ideológicos, para que, em certa medida, criam sangrentos. E não sangrentos em rede, e acho que, em certa medida, há um valor que ultrapassa o próprio blog, o próprio texto político de cada um de nós. Consegue pedir, consegue ter a percepção de qual é que é a sua rede, qual é que é o seu alcance, consegue, em certa medida, perceber até onde chega. A primeira resposta é se há 15 anos eu tivesse a possibilidade de fazer o grupo, fazia no segundo seguinte, sem nenhuma hesitação. O grupo não tem absolutamente nada distinto de todas as outras coisas que eu fiz na minha vida. É inteiramente complementar. Seria a qualquer altura, tivesse o instrumento. O tempo e a possibilidade seria a qualquer altura. E acha que o seu produto, a outra parte... Seria diferente? Duvido. As coisas por quais eu me interesso, há muitos anos e nunca alteraram. Nunca tive preocupação de carreira política. Tive simplesmente a liberdade para entrar e sair, não é? Que é a questão fundamental. E por isso nunca verdadeiramente nada do que eu fiz foi medido em relação às suas consequências se eu achava importante fazer. Pode ser prevenção, mas é uma coisa que eu digo inteiro à vontade, porque acho comigo que é assim. Agora, em relação à segunda questão, acho que sim, acho que consigo medir. Acho que consigo medir de várias maneiras. Se dermos uma volta aí pela rua, vai ver que há um número significativo de pessoas que quando vão falar comigo dizem assim, eu leio o seu blog. O que é, para mim, mais interessante como relação, e estas pessoas são pessoas de bastante diferentes condições sociais. Quando eu, por exemplo, hoje não preciso de usar cartão, quando eu digo, pode escrever para o e-mail as suas perguntas, ou o e-mail do grupo, isto é generalizado. E, portanto, isso significa que há, sob esse ponto de vista, eu não tenho grande dificuldade. Pois, como recebo muita correspondência, posso também referir. Não tenho dúvida nenhuma que os diálogos são lixos, como disse, essencialmente por uma elite política, urbana, intelectual, determinada, jornalística, mas não só, pessoas que se interessam pela questão pública em termos gerais, têm acesso fácil à rede, e portanto, consigo identificar esse público e consigo ter respostas. O grupo tem links. ligações. Eu não me importo usar as palavras estrangeiras, eu não sei quando elas existem em português. O grupo tem ligações. Só que as ligações são feitas em função de um princípio de necessidade. Quando é necessário referir ou citar, essa ligação vem no próprio texto, porque eu acho de facto o mecanismo da metalinguagem que é a internet é das coisas também mais importantes e mais revolucionárias dos últimos anos. A metalinguagem, a possibilidade de ligar uma palavra com um site, com um sítio, é uma verdadeira revolução. E para vermos qual é a diferença entre Portugal e esta revolução, é preciso ter em conta que o dicionário da Academia, que foi lá há pouco tempo, não tem, por exemplo, a palavra hipertexto. O que é, de facto, um bom exemplo do desfazamento entre... A verdade também não tem a palavra retalho, mas o que mostra é a rapidez com que o dicionário foi feito, mas, e muitas outras que em princípio, lá deveriam estar, porque depois que o dicionário tem todas as palavras do português correto. Mas o hipertexto devia vir em mais. Portanto, isso é em relação às suas duas questões. Não tenho uma ideia de quem são os leitores, tenho uma ideia de quem são os leitores, do que gostam, do que não gostam. Tenho ideia da diversidade dos leitores. Agora, isto é impressionista, quer dizer, não deixa de ser impressionista. E depois usa aqueles mecanismos que toda a gente usa para saber os mecanismos de citação que ele tem, entre o Tecnarati, o Diagoel, os mecanismos para ver como é que circulam as notas dentro da internet. Faz favor. Vou falar um bocadinho alto do conhecimento. Agora, é uma questão ainda bem que me pôs. Em primeiro lugar, eu acho que é a regra, portanto acho que não estou a generalizar, é a regra. Posso dar exemplos todos os dias de coisas que seriam relevantes estar na notícia e que não estão, pura e simplesmente, são relevantes para estar na notícia, mas que não estão porque, seja porque não têm tempo, seja porque não têm esse hábito, seja porque os jornais não especializam os seus jornalistas dentro de uma determinada área, as pessoas não se lembram. Às vezes perguntam qual é a posição desse candidato ou aquele candidato presidencial já para uma determinada matéria. O que é que vai perguntar se a gente sabe a fazer este texto, a publicar este artigo, a patrocina esta lei? Está a ser arquivo para ver, quando não confrontam com a posição que ele tomou. E portanto, esse tipo de memória ativa em relação a... era muito importante nos jornais. Os jornais portugueses têm muito pouco isso. Porquê que isso acontece? Porque há uma aceleração do tempo mediático e há um efeito de novidade. Ou seja, como o sistema mediático valoriza a novidade, valoriza um turnover muito rápido de notícias, emoções, isso favorece o esquecimento. Portanto, não é só um problema da formação específica dos jornalistas. É também um problema dos mecanismos mediáticos, que são evidentemente muito acelerados na televisão, são muito acelerados na... Eu dou um exemplo concreto. Por bizarro que possa parecer, quando Santana Lopes acedeu a primeiro-ministro, ninguém se lembrou de que ele tinha feito um programa na televisão fazendo de conta que era primeiro-ministro. Alguns já lembraram-se, mas eu chamei a atenção disso logo a seguir e foi preciso esperar na quadratura dos círculos, acho que ele vai fazer uma referência a um tempo de antena da altura do tempo de Sá Carneiro. E se os jornalistas se lembrarem ou se procurarem nos arquivos qual é esse tempo de antena, têm uma notícia. Mas, que evidentemente devia disparar logo. Vamos lá ver o que é que diz tempo de antena, para saber se esta frase vinhante que ele está a dizer, porque eu sei dar este exemplo dele que é dois. E aliás fiz esse comentário no fim, digo, se alguém pegasse no tempo de antena que ele está a dizer, no que ele está a dizer, tínhamos um caso de campanha. certeza que nunca vai fazer isso. Há sempre, evidentemente, um argumento sério que é pelas condições de trabalho. É verdade. Pela rapidez. Mas também, muitas vezes, não é só por isso. É também por uma falta de hábito de trabalhar com o tempo, de trabalhar com a memória. Trabalhar com uma memória, evidentemente, que também há jornalistas que fazem mais esse trabalho de memória, eles fazem menos. Mas temos que convir que a regra é, de facto, o menos e não o mais. Evidentemente que há exceções, mas a regra é. E isso é favorecido pela alteração do tempo histórico, é favorecido pela inexistência no espaço público de lugares que façam este trabalho da memória. Os blogs, por exemplo, têm feito isso. Um dos aspectos em que os blogs contribuem para o sistema comunicacional é fazendo um trabalho de memória que muitas vezes os jornalistas não têm ou condições ou vontade de fazer. Portanto, instituindo a memória, frases, ditas, ditos, imagens, que de alguma maneira condicionam o entendimento na linguagem. Por exemplo, a contextos de dados. Mas claro, exigia os dados, não é? A última campanha eleitoral em que eu participou desta não aceitou os dados. Foi preciso eu dizer, porque fui eu o alternante dele, e foi perfeitamente que ele não aceitou os dados, para que então alguém publicasse esta notícia. Não me venia a dizer que não é relevante saber se na campanha para o Parlamento Europeu de 1999 qual é a atitude que Mário Soares, então candidato pelo PS, tinha em relação aos debates, em relação à atitude que ele tem em relação aos debates em 2005. A mesma coisa em relação a cabaco, isso apenas são vários exemplos, mas o mesmo é válido em relação a todos os agentes políticos. Há um trabalho de memória que os médias tendem a fazer. A blogosfera aí introduz elementos de correção, porque aumenta a quantidade de informação disponível, muitas vezes reconstrói uma memória coletiva em tempo real que às vezes os médias não têm. E desse ponto de vista, em vez de haver esta guerra um bocado ridícula dos blogs e jornalistas, que é uma coisa muito pés em cabeça, memória de fabulação, de discussão, de crítica que nós encontramos nos blogs e que é um componente importante dos jornais. E até de, quer dizer, a própria especialidade, por exemplo, estou-me a lembrar agora de um blog que é sobre a questão da das sondagens de opinião do Pedro Magalhães, e portanto são, é óbvio que não poderia haver na imprensa, por exemplo, ele não poderia publicar em quantidade como publica, e as análises que são análises que são, enfim, o mesmo acontece, aliás, em relação a blogs científicos, no Liga dos Novos. É um blog muito interessante, que é a medicina explicada aos intelectuais, o médico explica aos intelectuais. Há uma fase em que vários blogs desses apareceram e depois houve uma certa... Agora só tem fases. Houve uma certa crise desses blogs. No caso de indústrias culturais, por exemplo, dentro daquele âmbito do tratamento... Repare, mas houve uma altura em que houve vários blogs deste tipo que surgiram quando aquele surto dos blogs e que cobriam áreas como a astronomia, a medicina... as ciências exatas e que depois conheceram o relativo caso. Portanto, sobraram outros. Hoje há bons blogs sobre os médias, mas isso foi uma tendência natural. E faz um grande instrumento. Há bons blogs educacionais, são bons instrumentos de trabalho, mas há um turnover de interesses e de gostos. Uhum. Que, evidentemente, também acompanha as carreiras dos blogs. Portanto, a passagem dos blogs para a imprensa tradicional é também um mecanismo tradicional de evolução. O contrário é que é menos comum. E, por exemplo, foi agora que esteve na quadratura de círculos a gravar, não é? E passa muito, sei lá, agora está aqui num grupo, não digo de amigos, mas um grupo pequeno, não é? A debater, depois escreve um artigo para o público, depois vai à televisão. Enfim, o que é que lhe dá mais prazer no meio disso tudo? É estar no blog? Dá-me tudo como. Ah, muito bom. Eu gosto de fazer espaço muito bem. A não ser quando é por obrigação, isso felizmente não acontece no blog. Já ouvi uma pergunta? Estava a referir a questão do jornalismo e dos blogs. E eu quero saber como é que encara esta nota, este mundo chamado jornalismo de cidadão em Portugal, que não é uma realidade muito. Não é uma realidade muito visível, mas há países onde ela é realmente importante, como por exemplo na Coreia do Sul, onde surgiu uma maior publicação eletrónica da Coreia do Sul, chamada Uma Índia, de um dos maiores sites do mundo, e que surgiu para entrar com o processo Eu acho que o termo jornalismo de cidadãos é um bocado ambíguo. Eu não iria por aí. Agora, que inevitavelmente o sistema comunicacional vai incluir jornais, blogs e outros média dentro de uma com elementos de especificidade, mas com elementos de sobreposição, sobre isso não tenho dúvidas. Eu dei o exemplo dessas mesmas sessões. Quer dizer, eu li o relato de algumas sessões anteriores publicadas em blogs. E isso é, para mim, interessante. São relatos individualizados, de acordo. Mas a maioria também dos relatos que aparecem nos jornais deste tipo são muito subjetivos e individualizados. E, portanto, eu, de facto, acrescento, enquanto a blogosfera, um acrescento de informação sobre concertos, sobre colóquios, sobre debates, que me é a mim como leitor um complemento natural dos jornais. Eu aí leio, eu sei que estou a ler algo escrito por uma pessoa que pode ter os seus amores, os seus ódios, que uma jornalista também tem, escrito com um canon, chamamos assim, que muitas vezes não difere do canon descritivo dos jornais. Portanto, jornalismo cidadão, eu não acho que haja... Que se vai assistir. Se vai assistir a um espaço público mais rico, com toda a enorme quantidade de elementos que hoje qualquer cidadão comum pode trazer. As pessoas me desprezam, ainda perdia ali isso, não sei se é bom. A fotografia tirada por acaso de um avião a cair é a mesma coisa do que a velhinha que está a dizer a casa lá está a arder. Não é. Não é. Porque a informação da casa lá está a arder é suposto seguir-se a mediação de um trabalho jornalístico sobre o incêndio da casa. E em bom rigor, há também uma mediação a fazer sobre a fotografia, mas a verdade é que a fotografia é a questão da informação. E, portanto, todas estas fotografias tiradas com telemóveis, todo esse mundo, o que é que significa? Significa que nós vamos entrar num mundo comunicacional em que os critérios de uma edição de editoriais no sentido lato vão ser muito importantes, mas esses critérios editoriais não vão ser feitos pelos mesmos mecanismos atuais. Se me perguntarem como é que eles vão ser feitos, não sei, mas provavelmente vão ser feitos pelas literacias dos leitores. Na internet é a literacia anterior à consulta que é o elemento fundamental, e é por isso que se devia ensinar nas escolas a ver televisão e a consultar coisas na internet, não propriamente ensinar apenas como fazem os professores, trabalho de casa. Procurar coisas sobre o Reagan ou se vai à internet. E os meus vão à internet não sabem procurar e são capazes, tanto põem um site que tem uma teoria de conspiração, como não sabem fazer essa distinção. Mas é cada vez mais importante que a procura na internet, a capacidade de lidar com dados que podem não ser editados, a capacidade de perceber as imagens televisivas, e eventualmente depois de todo o mundo as imagens de três dimensões, devia ser um elemento fundamental da aprendizagem das literacias modernas. Desde esse ponto de vista, a escola não exerce nenhuma função e cria infra-excluídos, no sentido de que cria pessoas que não sabem distinguir entre o site do New York Times e o site de uma teoria da conspiração que usa um layout parecido com um jornal sério. E isso é um problema que não é um problema da internet, contrariamente a que as pessoas dizem, já está cheio de boato, está cheio dessas coisas todas, de informação falsa, de coisas anónimas, que ainda ninguém apresentou a fazer anonimato, mas se quiser depois também indicar a minha opinião, está cheio de lixo. Mas, não é porque está cheio de lixo que é má. É porque as literacias nos permitem distinguir entre o lixo e o que não é lixo, não existem socialmente e não são socialmente circuladas. Elas não devem existir só na internet, devem existir também fora da internet. Porque do lixo também são cheios de jornais, também são cheios de livros, também está cheio da televisão, também está cheio da vida de todos os nossos dias. Quanto mais pequeno for o nosso mundo, quanto mais apertado, mais escasso, mais lixo ele tem, porque é o mundo da aldeia que não é por chamar global da gente será a ideia. E a ideia não é assim de agradável para se viver, onde toda a gente sabe ver e toda a gente. Bem, Rogério? É curioso Eu tenho alguma coisa já publicada sobre isso, que é relativamente em sítios obscuros, na revista da Biblioteca Nacional, por exemplo, uma coisa sobre o que é que comunica a comunicação social, em que eu faço um texto sobre a ideia de McLuhan do media e a massagem, que me parece uma ideia muito importante e em que a questão que se coloca é o que é que comunica a televisão e a resposta à televisão comunica à televisão. E depois, a partir daí, há vários anos, no entanto, muitas das questões estão. E depois há todo um conjunto de intervenções que estão dispersas, e depois posso indicar em vários sítios e que novas fases são publicadas. Foi publicada agora uma intervenção que eu fiz nos encontros internacionais da Vila da Feira sobre um conhecido em que participou o fotógrafo italiano da Benetton, não sei se foi agora que acabou de ser publicada, que eu também fiz uma intervenção sobre essas questões. Portanto, está dispersas algumas coisas publicadas para Portugal. Portanto, depois está aqui algumas indicações, mas de facto não sintetizei. Mas há certas coisas que eu tenho falado sistematicamente. Algumas não têm diretamente a ver com o blog. Por exemplo, o problema da biologização dos devices, que eu penso que é uma questão muito importante, que eu falei em Arreiro, agora no encontro do Capcom e tal, que é uma questão que eu acho muito importante, porque ainda diminuem mais os fatores de mediação, quando estão novas e as coisas se colarem a nós. Portanto, depois há outros aspectos, e mesmo o grupo se retirar, eu eventualmente farei um dia uma espécie de antologia, se retirar há várias notas, por exemplo, uma coisa que eu publiquei sobre a teoria dos telemóveis, são notas soltas, fragmentárias, que eu penso que se sustentam fora daquele meio. Em relação à Wikipédia, eu sempre tive muitas reservas em relação à Wikipédia. Não é que não seja um projeto generoso, simplesmente a lei dos grandes números, eu fazia esta nota, a lei dos grandes números não funciona em ciência. A ideia da Wikipédia é qualquer pessoa pode colaborar, qualquer pessoa pode escrever e chega-se à verdade através da mutua correção. Um tipo escreve Nixon era chinês, e o outro vai lá e diz, porque pode escrever na Wikipédia, e o outro vai lá e diz, não, Nixon é americano. Foi Nixon era chinês, não é? E 100 foi Nixon americano. Simplesmente, isso não funciona a não ser. Mas eu acho que isso não funciona a lado nenhum, embora eu goste que os textos estão permanentemente a oscilar e, portanto, nunca ganham a credencial de textos cientificamente certificados para uma enciclopédia. E se tivermos em conta os textos relativamente menos vigiados e menos controlados, a Wikipédia corre o risco de efetivamente ter uma agenda de quem escreve, política, corrigida. E portanto, eu não acredito, a ideia geral, é um bocado uma ideia mítica e utópica do início da internet, que é a internet como uma espécie de colaboração coletiva. mas eu penso que, como todas as linguagens estão mediadas, não fornecem caos e não fornecem ruído e não fornecem. A única linguagem não mediada que não fornece ruído é a linguagem criativa, é a linguagem poética, é a linguagem da criação. Nada do que eu digo se aplica à criação literária, à pura criação, à pura poética. Essa tem regras completamente distintas. Tudo o resto que pretenda não ser puramente criativo tem que ser mandado para a linguagem. Então, um filósofo diria assim, tem que ser mandado para a linguagem. E sem essa metalinguagem não se explica a si próprio. E, portanto, todas as ideias de que o grande número, que um grande número de corretores chegará a uma verdade, por isso esses grandes números é a verdade, por isso importante, é a verdade, não é a verdade da democracia. A democracia não é o resultado da aplicação da lei dos grandes números, que as pessoas pensam. É o resultado da aplicação da lei dos grandes números que se produz através das eleições, mais o primado da lei. E o primado da lei é que é o mecanismo, chamamos assim, da metalinguagem da democracia. Porque, de facto, apenas a vontade da maioria não garante a democracia. Portanto, a mesma coisa, a vontade da maioria traduzida nos colaboradores generais da Wikipédia não resulta num texto que possa depois ser tratado como um texto com a veracidade exigível para um texto de referência, para um texto científico. Tem que haver uma peer review. Claro que pode sempre argumentar que foi dessa peer review, depende das modas, depende das coisas, mas a verdade é que tem que haver uma metalinguagem. Isso um editor universal. Dois, primeiro. Não, por favor. As coisas que colocaram vêm um bocadinho ao psicoanálise. É que um dos motivos também que criou o Augusto, ou o Tomás, sentiu-se a respeito do Augusto, não me recordo agora exatamente como ficou a questão, é o facto de poder ter total liberdade de ter a sua própria agenda, não é? E também permitia um pouco mostrar a diversidade dos temas que podem compor o espaço público, não é? E não está só assimilado a direção política, e não só na política, mas de uma maneira forma falar da política, a política de agenda. É que são pessoas... Se de outra maneira, não aparece. Exato. Então, se eu for... O argumento não cabe num fanpage. A questão, então, do bloco é a transpondo, particular enquanto comentador da imprensa, o espaço-opinião. Em que, de dizer uma meta-linguagem sobre o próprio espaço-opinião, não está punido, mas já podia também. De certa maneira, também como uma agenda própria dos comentadores. Eu falo que se fosse contentar, será que isso seria qualquer espécie de constrangimento prévios a esse mesmo espaço, que faria com que não tivesse a oportunidade de falar de algumas questões de uma forma mais diversificada também e com outro tipo de linguagem que, de determinada maneira, até poderia conseguir chegar a um público mais amplo ainda se o próprio grupo mais, porque a internet é muito mais restrita. Tenho muito sentido a sua questão. Se fizer uma lista dos assuntos sobre os quais eu escrevi nas colunas, vai encontrar muita coisa que não é estritamente política. Sim. Mais até do que na média dos outros comentadores. Agora, há uma espécie de protocolo em cada uma destas formas de colaboração. Quando se escreve num jornal, por regra, uma regra não escrita, porque eu não tenho nenhuma obrigação de escrever sobre política, por regra não escrita, é suposto falar-se daquilo que interessa aos leitores do jornal dentro de um critério relativo à atualidade. E depois aí a diferença é dada pela originalidade da voz, ou pelos conhecimentos culturais, ou pela experiência política, ou pela originalidade da tese. Mas, quer não, quem escreve na imprensa quotidiana os grandes meios de comunicação tem uma agenda implícita que é, aí sim, claramente a agenda mediática, chamemos assim. Que uma pessoa se pode afastar mais ou menos, mas que nunca se pode afastar em absoluto. Claro, se me disserem João Bernardo da Costa, por exemplo, mas a agenda de João Bernardo da Costa nos meios é aquela. E é por isso que foi chamado. Portanto, há uma complementaridade, evidentemente, que os jornais estão um negócio, os jornais têm uma componente de relação com o público e, portanto, fornecem ao público comentários que pretendem traduzir não só uma diversificação de opiniões políticas, mas também vozes que sejam distintas em relação apenas à ortodoxia do discurso político tradicional. Eu dei um exemplo de uma experiência que eu fiz, que evidentemente não resulta em termos de audiências, embora não tenha não resultado. Foi o comentário que eu fazia no SIC. Se reparar, eu tinha estado dizendo assim, para mim foi uma experiência muito interessante. Muito próximo do grupo. Aliás, Aliás, eu fiz essa palestra, eu já escrevi isso, muito próximo do meu. No primeiro, quando eu quis fazer o primeiro vai ser aquilo que vai ser medido. E, evidentemente, eu tinha a sombra do Marcelo, né, que era a sombra pelo qual se medem todos os comentários políticos. E eu, até no próprio dia, comecei a comentar, fiz uma nota no meu rosto, quer dizer, vou meter no parinho no mental. Mas, mesmo assim, mas sistema estava escrito. E eu pensei, não, mas eu não quero fazer, não só eu não queria fazer uma coisa como o Marcelo, para já, não faço realmente como o Marcelo. E por outro lado, algumas coisas daquelas não correspondem à minha maneira de falar, que eu não consigo falar de um livro sobre o Eco, mas mais ou menos, não é? E portanto, não é só. E obviamente também aquela capacidade comunicacional, que aliás vem do tempo longo, tem dificuldade em manifestar, tem muito importante assim todas as fases da. Mas é um facto também deve ser muito bem estudado nas instituições comunicacionais, é muito interessante, porque ele vive do tempo longo, como de outra maneira a quadratura do círculo vive do ser um programa antigo. Ou seja, não vive do fenómeno da novidade, vive do fenómeno da antiguidade. Quem o vê em alguns casos vê-lo desde 20 anos, cresceu a vê-lo, até ter hoje 25, 26, que esteve a sua vida adulta dentro do programa. E isto, evidentemente, dá uma dimensão, por exemplo, da cobertura do circo, em que, às vezes, já vocês chegam rapidamente aos assuntos. Nós chegamos rapidamente aos assuntos, porque quem nos vê já sabe o que é que a gente pensa sobre um dado conjunto das coisas. A habitação do leitor é o que dá vantagem naquele programa em relação aos outros. Em relação aos espaços televisivos, eu não queria fazer, eu disse logo, vocês vão fazer a geneira, pôr nisto no mesmo espaço do Marcelo, isto não é a mesma coisa, já estiveram no mesmo espaço do Marcelo, porque não foi. A ideia da competição, eu disse, eu vou fazer diferente. E o primeiro que eu fiz foi a astronomia, da chegada de uma sonda a Marte, falei do Don Quixote, talvez do Don Quixote, foi o primeiro livro que eu falei, ou da tradução do Pindar da Maria Helena da Rocha Pereira, já no meio, foi no segundo ou terceiro programa, mas falei do Don Quixote. Falei que era o início da numeração do Don Quixote. Falei depois mais tarde do Mundo Mentiroso, portanto levei o tratamento de um blog que eu achava que era uma operação mais ou menos policial à televisão, aliás o Mundo Mentiroso acabou nesse dia, portanto não me podem dizer que não é, as coisas não vão poder, sabe que tem, as coisas vêm na televisão, que as polícias podiam chegar às altas do Mundo Mentiroso, foi acabou no próprio dia, portanto aquela agenda era para ser a cara do meu grupo. Qual é o problema? O problema era encontrar um mecanismo para suscitar o interesse por uma obra, mas é muito interessante o que aconteceu. Sabe, por exemplo, que a SIC, nem nenhuma televisão tinha imagens da Maria Helena Rocha Pereira. No maior impacto portuguesa, uma mulher, sim, que pode dizer tudo, não havia uma única imagem, não havia uma fotografia, tiveram que ir a Coimbra, fotografar a senhora, que era uma situação surpreendidíssima, porque era a visão. Nunca ninguém tinha falado da Maria Helena Rocha Pereira, provavelmente fora de qualquer obscuro programa cultural. E o mesmo em relação a muitas outras coisas. Portanto, esse mecanismo era parecido com o mecanismo. Eu continuo a achar que a televisão se presta a esse tipo de tratamento. Porque uma das questões que eu insisti, e que assim que forneceu alguns meios, mas nunca forneceu os meios que eu queria, é que eu quis poder desenhar na televisão. Eu quis poder pôr a imagem e desenhar, eu fiz a nós do Peru, do Bush, o Bush com o Peru. A fotografia do Peru, que hoje está era mais ou menos plástico, eu desenhei para mostrar o tratamento das imagens, que já fazem muitas vezes os nossos blogs, no seu também, no seu que é, e isso fazia através do tablet. Que tanto deve ter sido a primeira pessoa a utilizar assim. Por exemplo, eu disse, temos que utilizar as frases na televisão, escolhendo a frase, para se poder explicar o sentido da frase, uma frase do Paulo Pó, por exemplo, o riso do Paulo Pó, a imagem de uma vez em que estava um dos elementos do PP a atacar o mais claro frasemente, e o Porta estava numa respeitabilidade, e dizia que não queria comentar, mas há uma imagem no Congresso em que ela aparece com um riso, e essa imagem diz tudo. Portanto, na televisão eu tinha possibilidade de fazer um tratamento com materiais que não eram puramente textuais. E a televisão consegue conviver com essa política? A televisão, fiz outra coisa, mas SIC também não era hábito, foi criticar a própria SIC. Exatamente. Criticar a própria SIC, por exemplo, por ter transmitido um espetáculo com o João Baião numa cadeia em que o anúncio da libertação dos presos era feito numa festa da cadeia. Aí você vai ser solto. é preciso dizer que quer no abrupto, quer nesse espaço televisivo, mas no abrupto, qualquer nota de crítica é imediatamente respondida nos próximos dias pelas entidades que são criticadas. Seja o Conselho de Administração da TT, seja o Conselho de Administração da EDP, seja a Biblioteca Nacional, seja, há sempre uma resposta. Muitas vezes as respostas têm sido publicadas e às vezes não são publicadas quando a resposta me é dada com pedido de não publicação. Aconteceu, por exemplo, uma vez, quando houve aquela plenária do Espírito Santo, que há uma referência, que houve uma resposta, mas eu, isso sou um delito, simplesmente, mas tinha em conta os dados que me eram fornecidos nessa resposta. Novos casos, respostas a matérias que não vinham nos jornais. Foi assim que tiveram dúvidas para resolver o seu problema económico, quando eu escrevi um texto crítico ao facto de tiver dúvidas, precisava de 2.000 contos por mês para sobreviver, que é uma coisa completamente que eu achava absurda. E o Ciber de Dias não conseguia arranjar, e em 15 dias arranjou, porque o responsável da PT, que até então tinha negado o dinheiro ao Ciber de Dias, escreveu ao grupo para dizer que já ia dar. Está tudo. Portanto, de facto, há aqui um instrumento de poder. E é, eu estou convencido que publicar ao texto, isso eu tenho que cuidar com muita coisa, praticamente com as pessoas que querem trabalhar a queixar as coisas, praticamente na verificação. E isso é que não faz mal. Porque as pessoas sabem que publicar uma coisa no abrupto é garantir que ela é tratada com as entidades competentes e gera reação. E é por isso que eu tenho muita prudência, muitas vezes era a tal, recebo muitas cartas, como as jornais também recebem, chamando a atenção para essa ou aquela matéria, e eu publico relativamente poucas, apenas quando me parece que são dadas. E, por exemplo, às vezes são injustas, que eu não tenho condições nem possibilidade de verificar, e por isso simplesmente não publico. Mas isso acontece. Portanto, a agenda desta coisa que eu vou dizer com a agenda do abrupto, a agenda do telecomunicador de circo, quer dos artigos, é mais convencional, mais mediática. A gente só fazer duas observações para ficarem registadas sobre a questão do anonimato e sobre a questão da... Bom, só uma observação. Uma das coisas que... Eu não tenho muitos sentimentos, sou um bruto afetivo, mas, mas a irritação é um sentimento tão universal que eu não passo para os tímidos. Mas o que se irrita é assim, estou num grupo que o seu autor é mediático. Bom, também não. Talvez, no início. O seu grupo tem leitores 2 anos depois. E eu presumo que são novos, são idênticos. E depois é sempre assim, é mediático, como é que consigo ser mediático? Já era mediático. É, alguma vez. Não foi mediático, não é? Portanto, é uma sina que a gente tem que dar à vida, que é eu ser livro de história, do meu primeiro livro de história, que já tinha 19 anos, foi aprendido por Tiso, antes de 25 de abril. Foi o livro de história que esgotou, lembra-se, as outras praias de Santa Catarina em Portugal. No entanto, ainda há quem acho que sou historiador no público, porque é mais de 12 livros de coisa. É um absurdo, porque eu tenho que ser político. Ninguém trata na minha qualidade profissional. Eu sou professor há quase 22 anos, sou professor de história, essa é a minha profissão. Eu devia ser o ex e era o deputado. É uma coisa assim. Porque, na verdade, já há muito tempo que eu não sou deputado, nem muito menos ex, e ex não é categoria nenhuma. Sou professor, sou colega do Pedro Magalhães. Porque também estava um fenómeno interessante com os académicos, que é com os académicos que fazem comentário político a partir do seu conhecimento específico, o que, aliás, significa um enriquecimento, mas que em muitos casos do seu comentário político é que não é estritamente político. Com as mesmas regras e o mesmo mecanismo do comentário político. Às vezes se retirar, o que também é natural. É natural que haja estes problemas. Sobre o anonimato, eu devo dizer que eu defendo o direito de expressão anónima. Eu defendo o direito, bom, os blocos puramente subjetivos serem anónimos ou serem assinados é absolutamente indiferente. Não levanta problema. Em matérias políticas, e em particular em matérias factuais, eu defendo o direito de expressão anónima, que começaram, por exemplo, a garantir na Constituição Americana, é uma das coisas que é discutido no processo de Constituição Americana, mas esse direito de expressão anónima tem que ser um princípio de necessidade. Ou seja, eu não acho que o anonimato sirva para emitir opiniões políticas, e muito menos que o anonimato sirva para emitir opiniões de caráter político-corporativo emitida sob capa do anonimato por pessoas que têm interesses diretos na relevância do que dizem das suas opiniões. É uma matéria que eu acho, efetivamente, péssima. e que desmana a blogosfera. Não é o bem nem o muito mentiroso era outra coisa, mas é uma coisa. E então, quando essa opinião se faz a partir de casos muito sensíveis, em que a obrigação do segredo, ou da reserva, ou da descrição, é uma obrigação atinente aos poderes profissionais. Eu, por exemplo, acho que polícias a escrever anonimamente na blogosfera sobre matérias policiais é algo da matéria do crime, e não é algo que tenha a ver com um blog normal. Juízes ou magistrados a escrever na blogosfera sobre capa de anonimato por processos em curso, sobre questões jurídicas que não sejam gerais e abstratas, diplomatas a escrever na blogosfera no lado de tipo de condições em que há um princípio de reserva de segredo profissional e se trata de pessoas que têm poderes específicos, poderes esses que se exercem a partir de um número profissional que é que tem uma contrapartida militar, no ativo, a escrever na blogosfera sobre matérias militares que não sejam genéricas e de interesse comum e coletivo, mas que tenham interesse corporativo ou que tenham a ver com conflitos internos, por exemplo, ao exército, eu acho que é um crime como outro qualquer. Agora é um crime, uma lei portuguesa que diz que são violações de segredos e de obrigações profissionais. Portanto, eu aqui, como aliás na utilização generalizada da opinião anónima como opinião política, eu aí acho isso péssimo. Não há nenhuma razão, evidentemente, se alguém denuncia, acho que aí as regras se aplicam para as regras dos jornais. Se evidentemente alguém denuncia uma ilegalidade, com o risco de perder a sua profissão e o seu emprego, ou com o risco de ser perseguido, ou até em último caso em risco de vida, o anonimato tem todo sentido. Mas é em função do interesse público da denúncia. Não é o caso para o poder de caráter político em que em Portugal ninguém é preso, nem ninguém. A última política tem que ter o ónus da opinião. O ónus da opinião é que divide. E, portanto, a divisão da opinião política tem que ser feita. Sendo a favor do direito de expressão anónima, eu acho que o direito de expressão anónima tem que ser socialmente justificado por um princípio de necessidade. Não é, evidentemente, o caso dos blogs que não falam sobre matérias de interesse público, são textos pessoais, etc. E não é nada perfeitamente normal e compreensível. Muito bom. Eu acho que nós também não podemos. Há uma pergunta da Carla? Essa senhora é civil. Qual senhora? É anónima? Tem que ser anonimada, tem que ser anonimada, tem que ser anonimada. Sim, tem que ser anonimada, tem que ser anonimada. Lá, o exemplo aqui vem dos jornais. Praticamente todo o noticiário político que eu sempre tenho aqui milhões é um noticiário político que é inclinado à passiva. Eu nunca aceito, nunca aceitei, nem nunca preferi, realmente, a ver a figura da cidade, se algum jornalista soubesse uma opinião política que eu tenho emitido, considere-se desobrigado de qualquer aspecto. Eu não considero que as opiniões políticas, agora, se não têm credibilidade. Mas é uma esfera. Às vezes há, porque aqui também há um problema de literacia democrática. Aqui também há um problema de literacia democrática. Se as pessoas souberem claramente distinguir entre o que é legítimo usar o anonimato e o que é ilegítimo usar o anonimato, as próprias pessoas fazem essa triagem. Agora, uma opinião política anónima, de um modo geral, tem um elemento de insinuação e de inuendo que não pode ser aceito como dado. Eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre um anonimato, por exemplo, e um ninguém qualquer, como eu, um professor profissional, e um identificante profissional? É toda a diferença. Será a diferença? Será a diferença? Não é toda a diferença. Porque não há, particularmente, o que está. Não, uma coisa. Não, eu sei. Não. Não, mas o problema era. De acordo, de acordo. Quer dizer, é que não é anónimo, não é expor. O problema é o seguinte: as opiniões circulam. As opiniões circulam no espaço público. E quando circulam no espaço público, o que é que faz valer uma opinião? Uma opinião circula quando tem ganchinhos negativos. Eu lembro daquelas representações antigas que havia desastres com ganchinhos que deixavam. Uma opinião tem sucesso quando não é meramente uma frase assim, estamos a falar de opiniões, não estamos a falar de frases assassinas, não estamos a falar de comentários que não sequer têm o estatuto de opinião, quer dizer, isso há muita gênia, se vê que não tem. Quando uma opinião tem princípio e fim, quando uma opinião contém um argumento, e esse argumento circula, quer queira quer não, há um princípio de responsabilização dessa opinião e desse argumento. É evidente que, na maioria dos casos, não é muito relevante, saber se assinará A, B ou C. Mas, quando essa opinião implica um saber, um conhecimento, uma relação, uma violação de um segredo, uma insinuação de conhecimento deliberado, isso a gente sabe na internet, há mulheres que vivem desse mecanismo de insinuação, e sabendo que essas opiniões circulam, não tanto pela qualidade da opinião, mas pela insinuação, aí a autoria é um elemento importante. Porque é um elemento de responsabilização pública, não é? Legal. Evidentemente, continuar a achar que um crime, que há fora um crime lá dentro, tem que alinhar lá dentro, tem a mesma penalização que tem que alinhar cá fora. Agora, a insinuação, a violação da privacidade, o insulto, tem, do meu ponto de vista, as mesmas regras de ser tratado no mesmo modo. Eu seria muito presente em relação. Eu acho que a opinião sobre matérias públicas e cívicas implica um princípio de responsabilidade. Eu acho que já vai publicar uma carta anónima que o seu autor não seja identificado. Como nos logo não temos esse mecanismo. Eu, por exemplo, já publiquei cartas em que os autores me dirigem pedindo não ser identificado, mas a ser atenção. E que sou eu o senhor do anonimato da carta, mas sou eu o senhor. Do anonimato da carta. Se há um problema, o anonimato é aquele. Agora, quando se trata de coisas puramente anónimas, eu não posso fazer, porque mais cedo ou mais tarde estaria a servir insinuações e processos de intenção e insultos que, infelizmente, são muito comuns na Bela Esfera, mas mesmo na Bela Esfera. Então, uma última. Eu tinha algumas questões para lhe colocar, algumas foram discutidas. Entretanto, com essa questão do Wikipedia, eu recente caso saí da aula, veio trazer um novo conjunto de questões, porque aconteceu num ciclo, ou numa enciclopédia, não sei se será muito acurado chamar assim, como é Wikipedia. E foram introduzidos novos mecanismos de proteção acerca da criação de novas normalidades, e eu queria saber, na sua opinião, que este caso, Estão num espaço físico onde podemos também consultar um jornal, como fizemos, esperamos, que tem uma edição eletrónica, ou uma edição de televisões e rádios. E qual o futuro desses blogs e qual o futuro então também dos meios de comunicação tradicionais perante estes blogs? Bom, isso é praticamente tudo, mas em relação ao futuro, eu acho que mais cedo ou mais tarde, o software, o desenho e a forma atual dos blogs irá mudar. E, nesse caso, era uma transição para novas funcionalidades, mas a coisa será semelhante. Ou seja, é natural que, mais cedo ou mais tarde, o Windows ou os browsers incluam instrumentos claramente ligados aos blogs, é totalmente natural. O Windows pode incluir funcionalidades no futuro, e eu digo Windows e outros sistemas operativos que têm a ver com blogs. É natural que isso tudo, o mail life disse, que é o que eu tenho estudado mais, que me interessa. A questão da manipulação da memória, o MyLife disse que é um programa experimental de Microsoft e nada que as pessoas possam fazer um backup da sua vida. E eu estaria aqui, por exemplo, com um aparelhinho que filmava tudo, ouvia tudo, gravava tudo. Para os humanos é uma tristeza saber que a sua vida cabe num disco de poucos terabytes. E quando eu digo a sua vida, é tudo. Ou seja, tudo aquilo que, evidentemente, se nós considerarmos que o nosso cérebro é apenas um processador muito complexo, de sinais, e se esses sinais podem ser codificados, evidentemente aquilo que nós consideramos ser único e fundamental pode ser armazenado num disco duro. Portanto, o MyLife permite fazer um disco duro que funciona como um backup. Claro que as pessoas dirão, mas como é que funciona como um backup? Se eu escolho o lado quando? O verdadeiro bailar bit tem que ir quando alguém não escolhe. Mas o que é importante é como é que se vai fazer um software de procura. E os problemas que levamos desta nova forma são muito interessantes. Rapazes, eu vejo só os afetos. Nada impede que as pessoas filmem a morte dos entes queridos. Nada impede que as pessoas filmem o melhor das suas relações afetivas. E a sua própria percepção da vida muda se tiverem isso gravado. Os blogs já levantam esse problema. Quando os amores mudam e o blog muda-se o blog, muda-se coisas, essas coisas estão lá, mas são todos efeitos da linha. Portanto, esses problemas estão todos levantados, já estão todos em embrião. Portanto, tudo isto vai, evidentemente, acompanhar o nosso software e plataforma dos blogs, evidentemente, mudará. Mas é um elemento novo da cultura de massas, aqui da cultura de massas, que as pessoas façam blogs. É um elemento novo, radicalmente novo. Evidentemente que os blogs têm precursores. Eu já tenho tentado no meu grupo fazer algum trabalho sobre aquilo que me parece ser precursor. Os diários são claramente precursores dos blogs. Eu digo praticamente determinado tipo de diários. Eu preciso acho que era um caminho muito típico de uma espécie de precursor dos blogs. Mas não é só. Os álbuns de fotografias também não fazem sentido são precursores. Portanto, tudo isso irá num sentido que relativamente comum, que mudará a nossa relação com o mundo e que nos mudará a nós próprios. Exatamente porque, por exemplo,